O Urubu e o Amor, uma crônica de Yuri Vieira, do site caralouca.net. Sexta-feira passada assisti En Passant ao Globo Repórter sobre animais de estimação. Pensei que a coisa toda se resumiria àquela chatice de sempre. Ah, os lindos cãozinhos, gatinhos, coelhinhos, etc. e tal. Sempre aquele negócio de gente que, não tendo filhos, tampouco troca seu cachorro por uma criança pobre. Até gosto de bichos, mas, putz, pelo amor de Deus, neguinho exagera na dose. Não viajar por causa de um cachorro que, coitado, vai estranhar aquele nosso amigo que se dispôs a alimentá-lo? Sair de casa meia-noite para o sacripanta peludo poder cagar? Deixar o bicho lamber minha boca, meus dentes, minha língua? Ah, me poupe. Isso é bem coisa de mulherzinha. Eu morei com os 80 cães da Elda Hirsch, fiz amizade com vários, mas esses espertalhões não me enganam, não. Enfim, tirando aquela grande ideia de colocar passarelas prateleiras para os gatos poderem circular aereamente pela casa, o que significa que não precisarei mais chutá-los sempre que cruzarem meu caminho, tirando essa ideia, nada mais referente aos animais de praxe me chamou a atenção. O incrível mesmo foi a história da loira, uma urubua feia, asquerosa, mas tão lindinha, até chorei. Visualize. Numa bela tarde mineira, um figura escuta seu cão latindo homicidamente, sai correndo para verificar o que se passa e dá de cara com um urubucídio. O cachorro matara um par de aves catartidiformes. Aves o quê? Observa os dois bichos ali sem vida, coça-se, limpa o suor da testa, fica em dúvida se acaricia ou chuta o cão, até que subitamente, de um buraco próximo, ouve o pio de alguma avezinha. Aproxima-se. Aquele par de urubus era um casal e ali está seu filhotinho. Apieda-se, enterra os pais e recolhe o animalzinho que, coberto por uma penugem amarelada, ganha o nome de loira. Como bom filho que é, leva aquele presente de grego para a coitada da mãe, a quem obviamente precisa driblar, coisa simples para o espião de rodeio Célio Luiz da Silva, afirmando que o bicho não é senão um pinto de marreco. Ela acha tudo muito suspeito, mas aceita cuidar da vizinha. O problema é que o bicho, ao crescer, vai ficando cada vez mais feio e piando cada vez mais esquisito. Num belo dia, pinto de marreco, caralho, é um urubu. Tarde demais. Sim, é um urubu, mas de estimação. A quem Célia alimenta com pedaços de carne fresca e a quem beija no bico. Eca! Como todo dono de bicho, Célia exagera na dose. Constrói um abrigo no telhado da casa, um verdadeiro terceiro piso alcançável apenas por uma longa escada colada à parede acima, que inclui poleiro, rede, rádio, a urubua gosta de música sertaneja, e o sonho de todo ser catartidiforme, um ventilador. Pode? Claro que pode. E o Célio passa muitas e muitas tardes ali, deitado na rede, a urubua no colo. É o amor que mexe, blá... E também a leva para passear de moto, o que faz com que toda a cidade de Cambuí, no sul de Minas Gerais, pare para observá-los. Paulo Gonçalves, o ótimo repórter da Globo, sai entrevistando as pessoas, colhendo alguns depoimentos impagáveis, outros nem tanto. E a urubua lá, esteja ou não a moto em movimento, pousadinha na garupa, urubu servando. É óbvio que o Célio, que ganhou e doou a seus conterrâneos esses seus 15 minutos de fama, um dia se candidatará ou a prefeito ou a vereador. É preciso capitalizar sobre a história toda, a não ser que aquele amor seja mais puro do que se imagina a princípio. Será? Vejamos. Um dia Célio percebe que a urubua tem dado suas escapulidas até o telhado da casa vizinha, onde permanecem sérios debates com outros seres da sua espécie. Se também sou capaz de voar para bem longe? Ir embora com vocês? Carniça? O que é carniça? E assim por diante. Neste caso, o que faria uma pessoa que supostamente ama? Ora, prenderia seu objeto de amor, afinal, neste nosso mundo, apego é de fato sinônimo de amor. A atitude mais lógica de Célio seria, portanto, fechar a abertura da tela do abrigo da loira e ficar jogando diretas mal-humoradas para cima dela. É, você anda batendo a asa para aquele negão, hein? Se você sair daqui, vai comer carne podre. Voar não é pra você não, sua vagabunda. Você não vai conseguir nunca e tal. Célio faz isso? Não. Célio ama. Célio, pois, pega sua moto, uma mochila, põe a loira na garupa e se dirige até uma montanha próxima. Lá, sem tirar o capacete, retira o parapente da mochila. Sim, para não perder loira, Célio aprendeu a voar. Célio ama. Estende então o parapente que se abre ao vento. Célio sai correndo em direção ao abismo, com parapente a elevá-lo, enquanto grita: "Vem, loira, vem, vem!" E saem os dois a voar pelo céu azul de Minas Gerais. Schwinf! Loira, que não nega a raça, sabe encontrar instintivamente as correntes térmicas, que é como os urubus voam, planando horas sem bater as asas, economizando energias até encontrar outro animal morto. Célio, sem parar de lhe falar carinhos, a segue. Ficam horas voando lado a lado, uma cena impressionante. Às vezes aparecem outros urubus e Loira, por momentos, junta-se a eles, mas volta sempre, porque seu amado é muito mais interessante que os demais pretendentes, pois sabe falar, encontrar carnes fresquinhas e suas asas são muito mais bonitas, coloridaças. Loira ama. Cá entre nós, quero ver quem é a mulher que irá suportar esse amor e se casar com Célio. Pelo jeito, um dia, a primeira dama da cidade será mesmo um urubu. Sobre a reportagem, veja a terça de Paulo Gonçalves, O Amor Está no Ar, em Minas Gerais. PS de 4 de fevereiro de 2006. A internet é mesmo um espanto. Anteontem recebi o seguinte e-mail do Célio, que me autorizou a publicá-lo. Acho relevante porque desfaz essa minha dúvida sobre a primeira dama, aliás, uma humana. Este é o e-mail de contato do Célio, Luiz da Silva. Obrigado pela matéria, gostei muito. Bom, eu sou casado, tenho filhos. Isso não atrapalha meu convívio com Loira. Pelo contrário, meus filhos me ajudam a tratar dela quando tenho de fazer alguma viagem de caminhão. Caso contrário, Loira não teria o que comer, não é? Gostaria de ficar mais tempo com Loira, mas tenho que trabalhar, sustentar uma família e a ela. Estou tentando algumas matérias nas redes de televisão, Ana Maria Braga e mais você, para que Loiro José conheça a Loira. Preciso que Loira arrume um namorado. Se ela der cria aqui no terceiro andar da minha casa, não terei problemas com florestais ou Ibama. Afinal, Loira é um animal silvestre, não é um cachorrinho ou gatinho. É um urubu. Obrigado, abraços, Célio. Esta foi uma crônica de Yuri Vieira, do site caralouca.net.